cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. No meu caminho nunca encontrei ninguém que me estendesse a mão, que me dissesse vai. Eu sou filho do vento, sigo contra a maré. Bem-vindos aqui a mais um Cá Se Fazem, Cá Se Tocam no FM da Boa Nova. E hoje temos naturalmente uma repetição em termos de destaque. Quando digo repetição é porque foi alguém que já esteve connosco, enfim, nestes 8 anos deste programa, já tivemos a oportunidade de falar com o José Cid. E hoje, uma vez mais, acedendo ao nosso pedido, vem aqui falar naturalmente do seu novo álbum, Nino Prodígio, mas também de outras coisas que vai fazendo e projetos que tem para os próximos tempos, sendo que um desses projetos, que já não é projeto e já está afirmado, é a presença aqui no próximo mês de agosto na Expo, aqui em Oliveira do Hospital. E é por aí que começamos. Antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova, José. Bem-vindo, muito obrigado a todos os ouvintes dessa linda cidade, muito obrigado pela vossa chamada. E é por aí mesmo que vamos, agradecendo já as palavras que têm em relação à nossa cidade, Oliveira do Hospital. É dizer isso mesmo, é um retorno ao fim de muitos anos aqui a esta cidade. É verdade. Uma cidade que conhece bem. Fui sempre muito feliz na vossa cidade. E também as coisas correram bem, saíram bem nos concertos que eu aí fiz. O que é que as pessoas podem te ver, e tendo em conta estes últimos trabalhos, obviamente este Menino Prodígio, podem te ver para o espetáculo de agosto próximo? Sim, mas estar praticamente todas as canções que o público mais conhece, não é? Não vou modificar o meu repertório só porque gravei um álbum. Desse álbum, exatamente, vou incluir 3 ou 4 temas, mas não vou de forma a alterar aquilo que o público espera de um concerto de Zé Cid e de Big Band, que vai evoluindo todos os anos, mas com mais uma canção ou duas, saindo outras mas basicamente as gravações da minha vida estão lá todas. Como quem chega de longe, quem solta as amarras do destino sem ter rumo. Já ouço longe as guitarras que me levam noite fora, nas asas de uma aventura que termina fora da hora. Sem sentido, amigas da madrugada, donas do teu perdido. Já ouço longe as guitarras que me levam noite fora, as asas de uma aventura que termina fora da hora. Rasgadas guitarras que me vão levar. Este disco, da qual damos já os parabéns, este menino prodígio. Muito obrigado. Tem um manancial enorme de temas que podem incluir nesses espetáculos. Efetivamente, é um disco, sim, todo ele muito poderoso. E, sim, até usando palavras suas que já li, diz que é o, recentemente, o disco mais roqueiro. O que é que podemos dizer com isto? Eu te andei um bocadinho fechado, quase obrigado a fazer álbuns com baladas, e a certa altura. Eu agora que saí da editora anterior senti-me liberto e quis fazer um álbum que tivesse muito mais a minha ver com a minha carreira atual, inclusivamente com o meu álbum 10 mil anos depois, Entre Vênus e Marte, que vou tocando um pouco pelo país. Posso já anunciar que também não é longe. No dia 11 do 7 estarei no cenário brutal da Rua de Conímbriga a tocar desde depois Entre Vênus e Marte. É confirmado. Muito e portanto, este álbum obrigou-me um bocadinho também a ir para um lado mais rockero. E quando cheguei à parte final, faltavam 3 músicas para concluir a ideia e o conceito do álbum. Aí eu fui buscar aos arquivos do Quarteto 1111 alguns temas roqueiros que ninguém praticamente conhecia, como Monstros Sagrados, como blá blá blá. Fui por aí e fui buscar essas canções, vejo uma roupagem mais atual, mais complicada, porque eu estou a tocar com o super guitarrista e o super baterista, e eu finalmente voltei ao Amon, onde eu toco, em opinião, melhor do piano, eu toco bem melhor Amon, órgão Amon do que piano, e fui por aí e acabei o álbum com essas canções. E é um álbum que eu gosto muito e que o próprio o próprio grafismo do álbum não tem muito a ver com o conceito bem roqueiro do álbum. É um álbum que o grafismo é feito através do menino prodígio, mas não propriamente pelo resto e o conceito do álbum, que é um álbum de objeção de consciência, de ideias, que avança em termos sociais, levanta ideias, levanta problemas de nível mundial, como a aldeia global, por exemplo, ou mentirosos estão cemitérios cheios. Ou chuva ácida, por exemplo. E pronto, vamos por aí. O álbum, gosto muito dele. É um álbum que eu continuo a acreditar. Eu já tive surpresas fantásticas, como, por exemplo, no meu Facebook ter Steve Hackett dos Hermes a dar-me os parabéns. Quem é este guitarrista? Perguntava. Quem é a voz? É guitarrista, é Chico Martins, e é um grande guitarrista e realmente é uma mais-valia muito grande para o meu álbum, não é? Eu aproveitei bem a ideia de ter um super guitarrista, que é Chico Martins, que é ela por ela, para mim, o maior guitarrista de rock português de todos os tempos. E também não foi preciso ir a Lisboa nem ao Porto e buscar. É de Cantanhedo. Conclusão. Aí está, um álbum muito poderoso, bem tocado, simples, analógico, com um som muito quente. O álbum que eu queria fazer. E agora já estou a preparar o meu Clube dos Corações Solitários do dia 5. Será menos roqueiro, mas será provocador. Fácil, lento, blá, o doce. voltar ainda atrás, há pouco falava de que fui buscar ao baú alguns temas para completar este disco, e fala da sonoridade, e eu não queria deixar passar aqui a questão da gravação analógica. Dizem-nos as boas línguas que tem até um estúdio de fazer inveja, ainda que analógico, portanto, que há até músicos que, de carreira mundial que andam à procura do equipamento que o José Cid tem. Eu nunca deixei. Nunca larguei. O José Cid entendeu que este disco necessariamente tinha que passar pela gravação analógica. Eu nunca deixei a ideia analógica, porque é um som ambiente. Eu gosto também do digital, consegue-se bom som, mas efetivamente, à partida, é este o som que eu gosto. Faz parte de um som da minha geração, mais quente, mais interiorizado, onde os computadores não entram. E como os computadores não entram, automaticamente os músicos, os cantores têm que cantar melhor. Eu não permito correr. Como uma maldição inevitável, a chuva esta manhã caiu sem fim. Só gente triste enchia o autocarro, aumentando a revolta que há em mim. Calibi podem chamar progresso. Há o ar quase impossível de assumir. Picar o ponto, contar o salário, são estratagemas para nos iludir. Chuva ácida da zona industrial não tem nada em comum com chuva tropical. Chuva ácida cai para nos roubar o roubo que nos resta e um planeta acabar. Chuva ácida. Pudesse ser um presidente, discurso ecologista e eleitoral, mandava proteger à força urgente o ar, a terra, a floresta, o mar. Ai, se eu pudesse ser um grão de areia e a engrenagem pudesse parar, voltava tudo à base, à grande ideia de que o mais importante é respirar. Chuva ácida da zona industrial não tem nada em comum chuva tropical. Chuva ácida cai para nos roubar o pouco que nos resta e um planeta acabar. Chuva ácida. Da zona industrial não tem nada em comum com chuva tropical. Chuva ácida cai para nos roubar o pouco que nos resta e um planeta acabar. Chuva ácida. Uma maldição inevitável, a chuva esta manhã caiu sem fim. de trazer ao público agora, e reportamos o concerto de Alo Magna e depois repetido também no Porto e não só, e agora, como aqui anunciou, vai ser repetido em Coimbra, não é? O 10 mil anos. 11 de julho. 11 de julho. Muito bem. E esse facto trouxe assim à memória um tipo de música que gostaria de reviver. E quando ia reviver, é repuxar para si, para apresentar ao público. E isso está a marcar o que é o trabalho do José Cid em 2015. Em 2015, agora vou gerir os concertos todos que tenho, que são bem 40 concertos até ao final deste ano. Que é imenso. É muita coisa. Exato. E vou ter que estar em forma, dançar muito, dormir bem. As coisas estão ensaiadas, é ir para palco e divertir o público e fazer com que as pessoas saiam gratificadas e contentes de terem lá ido. Que está presente nesses 10 mil anos e que, segundo o pré-anuncia, estará presente de novo álbum também, no Vozes da Além, que parte das músicas, aliás, já foram apresentadas, pelo menos no Alo Magna. Vou gravando, este álbum. Não será trabalho para... muita pressa, neste momento, acabámos a mistura de ao vivo 10 mil anos depois de André Mendes e Mar no Coliseu. Está fantástico, foi feito... a mistura no estúdio do meu sobrinho Gonçalo Tavares, e o som está fantástico. Vamos fazer surround e quadrifonia, o que é muito bom para, enfim, para o som, e quem tem quadrifonia, mas quem não tem, tem estéreo, isso é um grande. E é finalmente podermos mostrar às pessoas que são tão curiosas, mas particularmente no estrangeiro, que é um grupo de fãs, porque é que quem é. Canta 10 mil anos depois das vezes e mais. Quem é o grupo? Quem são as pessoas? Quem. Enfim. Que é. E isso é uma coisa que vai ser possível mostrar e ter, acho que, no mundo inteiro, aquilo que nós somos, num álbum que está nomeado entre os 5 melhores álbuns do mundo pela crítica americana recentemente. Eu perguntava-lhe se o trabalho terá só uma componente de som ou terá uma componente de vídeo, portanto, terá um DVD. Não, é o DVD, ao vivo, é Live in Lisbon, é ao vivo no Coliseu, o ano passado, gravámos em pistas e misturamos, e a imagem e tudo isso e vai sair. Muito em breve. São ótimas notícias que o José Cid nos traz aqui à Boa Nova. Agora reportando-nos aqui ao Menino Perdido, há pouco aludiu que tem a noção de que há necessidade cada vez mais falar de componentes não só ambientais, mas todas elas vertidas aqui no seu disco. Tem tido, enfim, um feedback muito interessante, pouco vemos, Dan, no seu Sim, Facebook. Em termos poéticos, o álbum é muito avançado. E o rock, eu peço desculpa interromper, mas o rock não pode ser cor-de-rosa. O rock tem que ser mesmo a preto e branco. E o rock tem que ter texto, que é isto que este álbum tem. Em Portugal há poucos exemplos, com alguma frequência, os chutes e pontapés fazem isso. Lembram que o rock também deve intervir socialmente. E aqui nós queremos ligar as pessoas a essa ideia. Olha, estamos a ouvir o hino nacional. Muito bem. Um grande amigo meu, aí de Viseu, João Matos da Almeida, acaba de ganhar a primeira prova do concurso internacional de Lisboa, onde estão 15 países a participar, e é um jovem de Viseu, e acaba de ganhar, está o hino nacional a tocar, é por isso que eu estou um bocadinho comovido, sou amigo dele, é um jovem, é um cavaleiro, e tocar o hino nacional uma altura desta é interessante. Aliás, é conhecido o seu gosto pelo cavalo, enfim, sempre ligado às suas raízes da chamusca, não é? António Matos Almeida, acaba de ganhar a primeira prova do concurso internacional de Lisboa. Esta vocês não estavam à espera. Não, pois não. Aí está uma conversa propícia a muitas surpresas da parte do José Cid. José Cid, eu queria recuperar aqui também em relação a este álbum, que o José Cid tem aqui, apresentou uma versão muito sua de um tema do Aerosmith, portanto, I Don't Wanna Miss a Thing. Sei que foi um desafio na altura proporcionado por uma rádio nacional, no caso é a RFM. Tem uma história. Uhum. Tem uma história, eu já tinha cantado esse tema numa passagem de um casinho de Estoril lá há 15 anos atrás, entre outros temas em inglês, e de repente também fui a uma ilha nas Caraíbas escrever o meu primeiro livro de poesia, e numa noite de karaoke no hotel onde ninguém me conhecia, apareci lá e cantei este tema, e tive que o cantar 5 vezes seguidas porque o público estava obrigaram-me a cantar o tema, e nos outros dias também. Quando o ano passado o Sem Palheta da RFM convidou para cantar um tema, eu cantei este tema e surpreendi muito essa rádio e resolvi incluir essa versão no meu álbum, com alguma produção a mais, com guitarra, com viola baixo, mas basicamente aproveitando a ideia do Sem Palheta da RFM. E devo já que tenho neste momento também já no meu Facebook o elogio do Steve Taylor, vocalista de Aerosmith, a dar-vos parabéns, que é uma grande versão e das versões que mais me surpreenderam até hoje. Sempre. I could stay awake just to hear you breathing. Watch your smile while you are sleeping, while you're far away and dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment of treasure. You, baby, and I don't wanna miss a thing. 'Cause even when I dream of you, the sweetest dream will never do. I still miss you, baby, and I don't wanna miss a thing. Don't wanna miss a thing. Lying close to you, feeling your heart beating, and I'm wondering what you're dreaming. Wondering if it's me you're seeing. Then I kiss your eyes and thank God we are together. I just want to stay with you in this moment forever and ever and ever. Don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, baby, and I don't wanna miss a thing. 'Cause even when I dream of you, the dream will never do. I still miss you, baby, and I don't wanna miss a thing. I don't want to miss one smile, I don't want to miss one kiss. I just want to be with you, like you with you, just like this. I just want to hold you close, feel your heart so close to mine, just stay here in this moment for all the rest of time. 'Cause I miss you, baby, and I don't wanna miss a thing. 'Cause even when I dream of you, the sweetest dream will never do. I still miss you, baby, and I don't wanna miss a thing. amigo. Exatamente. Muito contente, espero cantar 3 ou 4 temas desse álbum aí, Oliveira do Hospital. Vai correr bem. Tenho uma grande banda por trás de mim e a adotar um bom tempo. Vai ser uma noite de festa. É um tema com mais de 40 anos de idade, mas não parece. Na verdadeira origem do rock português, dedicado a todos os menores de 40 anos aqui presentes, Rock Rural. Olá, quero ver toda a gente a cantar. Há um bosque, uma gruta, uma fonte, uma aldeia, um ribeiro, um jardim, uma serra, um vale e um monte, e essa música dentro de mim. Uma casa, um quarto e um teto, um ribeiro, um sobreiro, uma xé, sobre a mesa um livro já lido e geada que cai na manhã. O correio, uma carta, e na rádio toca um rock and roll. Outro fogo, um relógio, um jornal, onde leio se há chuva ou se há sol. Mas que importam as coisas que eu vejo, só me interessam as coisas que eu sinto. Não importam as coisas que fazem, os limites do meu labirinto. Que eu não gostaria de deixar passar. Há aqui vários convidados que estiveram aqui na posição que está agora o José Cid, a falarmos aqui dos seus trabalhos, que referiram várias vezes a questão, e uso o termo que acho que é o mais certo, da filantropia do próprio José Cid. Apoiado na questão do Acid Records, uma editora, hoje em dia, o José Cid tem vindo a apoiar vários músicos. Bom, aliás, já não é de agora, já o vem fazendo há muitos anos. Mas reporto-me aqui, por exemplo, os trabalhos agora ligados ao fado. Apoiei inicialmente da Perigão, depois do vocalista fantástico álbum fado, António Clarigo. Este meu álbum vai sair em setembro, o primeiro álbum do meu sobrinho mais novo, Gonçalo Tavares, que é, vocês viram ficar quase a ganhar a Eurovisão para a canção, e 14 tem grandes canções. E este ano vai ficar por aí. Então, a edição do meu 10 mil anos de Março,

sabem bem que se vão divertir. Levantam os braços no ar ao ouvir as guitarras tocar. Este jeito de ser musical faz-me bem e nunca vos fez mal. O menino prodígio morreu, mas o seu epitáfio sou eu. O menino prodígio morreu, fui levado nos braços de Orfeu. O menino prodígio morreu, o seu epitáfio sou eu. E os amigos que me vão ouvir sabem bem que se vão divertir. Levantam os braços no ar a ouvir as guitarras tocar. Este jeito de ser musical faz-me bem e nunca vos fez mal. O menino prodígio morreu, o seu epitáfio sou eu. O menino prodígio morreu, fui levado nos braços de Orfeu. O menino prodígio morreu, e o seu epitáfio sou eu. E cá vou eu, fui eu, fui levado nos braços de Orfeu. Estou muito contente porque não estou dependente de editoras onde estão pessoas que não sabem música e que têm ali, em vez de a profissão, têm um emprego. Portanto, vê a música hoje em dia, esta ligação que fez agora, a criação de uma editora, como sinais dos tempos. Era, tinha que ser assim. É, hoje muito, toda a gente já está a fazer assim. Porque as grandes editoras multinacionais não estão a apoiar já como deveriam e têm diretrizes a nível internacional. Portugal, nas grandes editoras nacionais neste momento, mas que são multinacionais, estão dependentes das diretrizes da Sony, das universais, das coisas mundiais. E os cantores portugueses estão passados para trás. Então nós temos que ir pelo pormenor, caso a caso, lutar pelas coisas e ir por aí. Certos reis que não têm lugar em nenhum reinado. Para onde vão, de onde vêm? Vêm de um país perdido, vão para um país sonhado. Há certos reis que governam, a história é bem conhecida. Vampiros de dia jazem, de noite vêm sugar-nos o sangue que lhes dá a vida. Há certos reis, reis corruptos, mentes gatos, maus rapilhos. Oh, que inverteram os papéis que a nação lhes atribui como digno reis e os filhos. Palhaços e bufões nos papos do mundo inteiro se tornaram prediletos, provocando a hilariedade nos que papéis invertidos são modelos seus secretos. Há certos reis, reis vencidos, cegos, loucos, nação revoltada. Se algum dia o povo fez, e se o não fizer de vez, fica a nação queimada. Acerte o rei, acerte o rei que não tem. Olha, um abraço, muito obrigado pela atenção que teve e a disponibilidade. Vamos tentar fazer um grande concerto aí na vossa linda cidade. É isso mesmo. E é isso mesmo. Muito obrigado ao vosso apoio. Muito obrigado. Deus, como é sublime.